machista entende lá. Quem machista entende lá. Olha essa mamorena do pé que é só. Essa mamorena. Olha essa mamorena. Olha essa mamorena. Olha essa mamorena. Pé que é só. Essa mamorena. Oh, tem machista entende lá. Tem machista entende lá. Essa mamorena. Olha essa mamorena. Olha essa mamorena, também só essa mamorena, também só essa mamorena. Olha essa mamorena, olha essa mamorena. Olha essa mamorena, também só essa mamorena. Oh, tem machixe, tem giló. Tem machixe, tem giló. Olha essa mamorena. Olha essa mamorena. Olha essa mamorena. Olha essa mamorena, tem bem só essa mamorena. Olha essa mamorena, tem bem só essa mamorena. Olha essa mamorena. Ô, mas tem machixe, tem giló. Tem machixe, tem giló. Olha essa mamorena. Olha essa mamorena. Olha essa mamorena. Olha essa mamorena. Olha essa mamorena. Ô, tome morão aê. Tome morão aê, mal criado. Mami.

Yeah.